permanece autorizador ILS-XC e reporte localizador. Postar no localizador, autorizador aqui, o tráfego. No 260, no solo 41, no livre à direita, solo 121, no decimal 9. 1219, voo 1260. Vila Liberal, Sunshine 3, livre pouso, pistão no 7, vento 1110 graus, 119. Baixar de trabalho, livre pouso, Vila Liberal. Torre Salvador, tá 3198, visual. 3198, continua a aproximação, rodando pista livre, ajuste no 04. 1104, aguardando 3198. Bom. Bom dia, autorizado táxi até antes da Juliette, seu portão 008, voo no 260. Táxi até antes da Juliette, para o 08, no 260. 397, livre decolagem, pista 10, vento no 10 graus, 119. 10, decolagem autorizada, agora 347. Liberal, Alfa Solos 43, autorizado backtrack, ou seção na frequência livre? Backtrack, já. Tá mantendo a produtora? Negativo, tá no CA. Sente tipo, para autorizar a tutuna. Ah, desculpa, vai para a tutuna agora. Isso no 98, cheque trem, livre pouso, pistão no 0, vento 1110 graus, 109. Baixado e travado, livre pouso na 10, Tutã 3198. Manda dono agora, vai dobrar. Sente reposto estabilizado. Postará estabilizado, grato. Controle 120, decimal 8. Boa tarde, 308. De Salvador, boa tarde, com 1397. 1397, de contato radar, vai ser 360, após 2000 pés, vai direto Leda. 360, 2000, direto Leda, 1397. Táxi, Oxana 61140, está com 59 a bordo, 1 hora e 50 de autonomia, alterando SF. Gente, autorizado táxi à direita, Índia, Alfa, ponto de espera 10, transferência, Oxana 61140. Gente, ponto de espera 3C, muito obrigado, então, vamos para a próxima. Até logo. O voo 983 para o táxi, altera na Gavião, 3 horas e 52, POD 1253. Autorizado táxi, número 2, em frente, segunda direita, Índia, Alfa, ponto de espera 10, transferência, gol no 93. Índia, Alfa, direita, número 2, transferência, ponto de espera, gol no 983, bom dia. Bom dia, senhor. Gol no 260, após o Boeing da companhia à sua esquerda, liberar. Autorizado táxi, portão 08. Pode passar o táxi da companhia para o 08, 260. Golo Salvador, TAM 3198. TAM 3198, avistado, autorizado táxi, posição 03 do Pátio 1, via Alfa Juliette. Blue Box 03, via Alfa Juliette, está autorizado TAM 3198. Solo Salvador, Papa Romeu, Bravo, Bravo Hotel. Papa Romeu, Bravo, Bravo Hotel, solo de Salvador. O Bravo, Bravo Hotel, está lá no Paramateó, solicita rápido no momento. Bravo, Bravo Hotel, aguarde pressionamento e cópia. É um Romeo 66? Afirmo. horário da EBT? Tem um plano aqui para as 9h45. Não, esse plano era de Porto Seguro. Aguarde. Não tem o seu plano no sistema ainda. Plano está para 12h45. Gente, aguarde o recebimento do plano de voo aqui no, na torre. Bravo, bravo, hotel. Guardará. Bravo, hotel. Bom dia, você pode estar dando zero? Bom dia. Como é que vou fechar aqui trem? Livre pouso, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. Tá baixado travado, livre pouso, vamos em pouso. Meu Bravo Bravo Hotel? Bravo Bravo Hotel, não escuta. Eu já tentei o contato com a sala S, o mesmo está ocupado e eu vou entrar em contato novamente em seguida. Aguarde autorização de tráfego. Guardará, Bravo Bravo Hotel. Bravo Hotel, confirme destino. Marcelo, Bravo Hotel. Gente, Marcelo. O TAM 3198. Confirma o portão 03 do Pátio 1. Observe o Boeing da Gol e após ele ingresso. Gente, o 3198 está aguardando aqui o Boeing da Gol. Está na frente, está na hora. Obrigada. Papá Romeu, Bravo Bravo Hotel, a Salen S vai retransmitir o seu plano de voo. Autorizar o acionamento por conta da bateria? M140. Sua autorização de tráfego, ok? Nós fizemos o plano lá em Porto Seguro. Ah, o senhor fez em Porto Seguro? Afirmativo. Whisky Anquitango, a sua identificação na chegada Mari, desça para o 050. Sim. 51, alternativa no 3395. 251 no 3395, boa tarde, no 397. Vamos do pátio 4 ou pátio 5, ficam do outro lado do aeroporto. Qual o local que o senhor quer estacionar? Do 983, após a rolagem de Baza Lima, tem cabeceira no zero. Com a infraero, só um instante, para abastecimento rápido, acho que é possível, um momento. Charlie Mike, a sua identificação. Chiname 1140, decolador 52, controle 120, decimal 8. 208, tá ligado? O bom que não está lá, não. Obrigado, no voo. Papa Romeu Mike, Bravo Mike Wolf, estou aguardando a resposta da infraero. Aguarde para ver. Papa Romeu, Bravo, Bravo Golf. Não, Bravo, Bravo Hotel, desculpa. Bravo, Bravo Hotel. Bravo, Bravo Hotel, né? Escuta. Só tem o QSL, de que Porto Seguro teria lhe informado? Negativo. Tivemos o plano lá e ficou de transmitir o plano aqui pra você. Aqui já entramos em contato aqui com a sala de Salvador e o mesmo não está visualizando, não teria recebido esse plano de voo. Vai tomar as providências cabíveis dele. Então, na escuta, para você. Delta, prossiga. É o B02, reporte através de situação no ideal para destino. Bravo Mike Golf, autorizado ingresso, portão 09 do Pátio 3. Alô, Bravo Hotel. Prossiga, Papa Romeu. Papá Romeu, Bravo, Bravo Hotel. Eu estou preocupado aqui com a bateria da aeronave acionada. Posso fazer um acionamento com a delícia na guarda do projeto? Escruza 1300. Vou no 983, contato radar para o 360 na presa da El. Da El 360, vou 983. Resolvemos isso, que o plano foi feito, inclusive foi feito para Maceió e foi feito em Maceió para Recife, tudo mais por seguro. Aguarde que eu vou lhe dar uma informação dessa solução. Aguardo, Bravo, Bravo Hotel. Papá Romeu, Bravo Mike Golf, posição 08, mudou para 08. Não, 140 controle. Ah, escuta, 140. Sob vigilância, subindo pro 250. Gente, Bochara 6140. 5595 está a 5 milhas de Coral, o serviço está terminado. Chame o controle Liel na frequência 1201. Trip 5345. Papá Romeu, Bravo, Bravo Hotel, a solução é a seguinte: a sala IES de Salvador entrou em contato com a sala IES de Porto Seguro e eles vão retransmitir o seu plano para Salvador, que esse plano vai ser retransmitido aqui para a torre. Dentro de mais alguns instantes deve estar chegando para a gente e a gente autoriza. IES, Bravo, Bravo Hotel, vou desligar aqui a bateria pelo 10 minutos, ok? Logo. Ciente. Chame daqui uns 10 minutos então. Escutar Mike Voitap na presente. Canem 140, solicite ao centro na frequência 125.45, alternativa 12685. 2545, 265, ligado bom. Escutar Mike, desça para o 080. Controle, Mike com Delta através do Tuaçu e também no ideal. Mike com Delta, desça para 500 pés, o ajuste 9013 e chame a torre na frequência 198.95. Desce para 500, chama a torre 195, Mike com Delta. Salvador, Mike, Eco Delta. Através de situação e descida, intenção pouso na 17, instrução. Mike, Eco Delta, continua a aproximação. No presente, está autorizado o cruzamento da 1-0. Vento 1-1-0 graus, 1-0-9. O ajuste no 0-1-3. Capote na pela 17, Mike, Eco Delta. Eu não perdoo, recebi entrecortado. Autorizado o cruzamento da 1-0, do eixo da 1-0, Mike Eco Delta vai reportar na final da 1-7, o ajuste é o padrão, o vento é 1-1-0 graus, 1-0-9, Mike Eco Delta. Ok, autorizado então o cruzamento da final da 10, circuito então pela direita, cruzar na final da 1-7, Mike Eco Delta. Aguarde pro TAC. Terra 3395. 251-3395, gol 1983. Tá, confirme o nome da do oficial ou da pessoa que autorizou, por favor, que a gente não recebeu a informação aqui na torre. Feito, capitão Kozaka. Sim, só um instante pro táxi. Do Papa Romeu para Bravo Hotel. Para Salvador. Papa Romeu Bravo Bravo Hotel. Prossiga, Bravo Bravo Hotel. Bravo Bravo Hotel, está autorizado acionamento? Ainda não, comandante. Não temos ainda o seu plano. Não recebi aqui na torre. Bravo Bravo Hotel na escuta. Oficial Mike, confirme o procedimento? O senhor Mike vai, após o status autorizado de LFN. Base baixa travado para uma 7, Mike Gudanço. Mike Gudanço, livre pouso, pistão no 7, vento 120 graus, 109. É Papa Tango Juliette de Azul, né? Gente, Juliette de Azul. É, só mais alguns instantes para iniciar o táxi. Vou completar a aproximação final. Silvio Torre, 1895. Vou passar. Corro, Iskantan, final agora. Iskantan, continua a aproximação, reparte iniciando, machado travado, vento 120 graus, 139, ajuste padrão. Bravo. Bravo Bravo Hotel, prossiga. Bravo Hotel já está autorizado a movimento? Ainda não. 8 Delta, solo 07, estacionar a frequência livre. Charlie, Juliette, aguarde só um instante para o Afonso. Afonso, sim, avançou para a rua e cantando. O Chinctão tem nível de posição no 0, vento no 2, 0 graus, 1 no 2, 1. Quase, cantando. E Chinctão, após o pouso, confirma o baixo destino? Afonso. Gente. Juliette Zulu, livre táxi, chame para cruzamento da pista 97. É tu. Papá Romeu, Bravo, Bravo Hotel. Papá Romeu, Bravo, Bravo Hotel, na escuta. Confirme o nível para Maceió. 500 para o litoral. Ciente, Bravo, Bravo Hotel, livre acionamento, 500 pés para Maceió, via litoral, controle 120, decima 8, decola da pista 17, toda a cabeceira 17, com curva esquerda, direto para o Nordeste, controle 1208, transponda 02, 0250. Responde 0250, 0260. 0260, se autorizar o Bravo Bravo Hotel, decola a pista de táxi do Pátio 3. Ah, o senhor está no Pátio 3, né? Firmo. Gente, aguarde para decolagem, Cotege. Aguarde para decolagem. Opa, 08, call cadence, ball for arrival, stand 4,000 feet, QNH 103. Livre acionamento. Olá, Salvador, bom dia. Vou 1260, na posição 8, quem dá informação mais autorização de tráfego. Gol no 260, ciente, aguarde cópia. Aguardando, saí da PUC. Só um instante. Mike, Mike, Charlie, Juliette, gol no 260 and azul for 207. Wait to copy the sequence. Salvador tá atacando o Santango. Passei o Esquiangtango. Livrou pro Zona Delta, livrando. Gente, está autorizado a ingressar na Alfa Juliette Pationo. Prosseguir ao táxi via Lima, Mike, na Quebec, para cruzamento de Samara Torre em 11895. Samara Torre na Quebec, em 11895, o Santango. Papá Romeu, Bravo, Bravo Hotel, então decola do pátio 3 a partir da interseção da pista 1 a 0, comprou do litoral norte, via correio.